nettoyage. 117 route nationale 45 140 Ingrès. 02 38 22 08 57. Mail accueil@calinette.fr. Calinette Nettoyage est une entreprise reconnue dans le département du Loiret pour son savoir-faire et son professionnalisme. Calinette Nettoyage, votre expert en nettoyage près d'Orléans. Remise en état, avant travaux ou suite à un sinistre, entretien d'espaces verts, le nettoyage de vos parcs et jardins. Des solutions performantes et adaptées à chacun de vos besoins. Calinette Nettoyage. Arc-en-ciel, 96.2. La FM en couleur. Olá, ora, muito bom dia a todos e a todas. Ora, 9 horas e 9 minutos aqui na Rádio Arc-en-Ciel e vocês estão à escuta, mais uma vez, as manhãs românticas. E então estou na presença de Lourenço das 9 horas até ao meio-dia. Ora, hoje somos 15 de novembro e somos terça-feira, não é? E então, para quem trabalha, um ótimo trabalho. Para quem viaja, uma ótima viagem. E para vocês aí desse lado, muita, muita saúde é o que eu desejo. Então, vamos continuar com as nossas músicas românticas. Então, até já e boa escuta e fique bem na Rádio Arco-Íris. Ele é o som. Saudade. Músicas que marquent. Avec la carte premium, on a pensé à tout. Et si je me casse la... Você. Tchou-tou-tou-tou-tou. Tchou-tou-tou-tou. Dilacera o coração, é o nó que não

9 horas e 25 minutos e estão à escuta da Rádio Arcancel 96.2. Então vocês estão à escuta das manhãs românticas apresentadas por Lourenço. Então estamos à escuta de Telma Santos, Cantiga do Castelo de Amor. Ser a tua rainha e tu seres meu rei. Estou apaixonada e não vou esquecer daquele lindo dia ao entardecer. Foi no castelo do amor que começou a paixão, porque te prometi ser teu meu coração. Estou apaixonada e contigo a sonhar, quero a vida inteira ao teu lado ficar. A gente já não fala mais de amor. A gente já não liga mais pra nada. Você não sabe mais da minha noite, se chego cedo ou de madrugada. Você já não é mais como era antes. Seu corpo já não quer saber do meu. Você não sabe mais dos meus problemas. Não me deixa resolver os seus. Não deixe tudo se acabar. Eu sei que ainda existe amor. Não vale a pena, tente entender. A vida não tem graça sem você. Havia mais desejo em seu olhar. Aquele nosso beijo apaixonado, uma vontade louca de se amar. Hoje tudo isso está morrendo. Foi lindo, já não tem valor. Você com essa sua indiferença está matando aos poucos nosso amor. Não deixe tudo se acabar assim. Eu sei que ainda existe amor. Horas e 29 minutos, então estamos à escuta. A vida não tem graça com você. E a seguir vamos passar uma página de público e depois continuaremos com as nossas manhãs de Roma. A vida não tem graça sem você. A vida não tem graça. La vie est belle sur Arc-en-Ciel. Pam-pam!

pouvoir te reprendre. Ça me rend fou de savoir qu'il y aura un autre après nous. De me dire que quelque part là-bas tu t'en fous et que tu m'oublies. Ça me rend fou de revoir toute notre histoire. De me dire que ça ne veut plus rien dire du tout, que les heures que tu vis, ça ne sera plus jamais nous. Toi, je sais tout de ton enfance. Toi, je sais tous tes pas de danse. Je n'entends que toi dans cette maison de silence. Oh, dis-moi comment guérir de ton absence. Ça me rend fou de savoir qu'il y aura un autre après nous. De me dire que quelque part là-bas tu t'en fous et que tu sera plus jamais nous. Nós dois se transformou em alegria.

chega ao fundo de um ser humano. Há uma estrela solta pelo céu da boca se alguém diz te amo. E uma esperança desce junto com a madrugada. Horas e 9 minutos e vocês estão então à escuta das manhãs românticas. E então estamos com quem? Com Fernando Santana. Amor, tens que me ouvir. E espero que vocês estejam a passar uma ótima manhã de terça-feira, 15 de novembro de 2022. Então, boa escuta e uma ótima manhã para todos. Eu te amo com loucura. Escrevo cartas que te mando sem resposta. Tu não sentes a ternura deste coração que tanto de ti gosta. Amor, sem teu amor.

10 horas e 21 minutos e vimos de escutar Não Tenha Medo Deste Amor Bonito. Então eu tenho aqui uma música que foi pedida da parte de Maria Augusta de Fleury, que ela está chegada a Portugal e então telefonou-me dar-me um bom dia e quer que eu passe uma bela música também que ela costuma de ouvir sempre. Então eu vou passar aqui uma música que é do Nelson Ned, O Que Fazes Domingo à Tarde, e é para ela ouvir e para todos os animadores da rádio e todo o auditório e para todas as pessoas que a conhecem. Então vamos passar esta bonita música, Nelson Ned, Domingo à Tarde. Tão só sei que vai me entender. última vez me responda. Mas diga a verdade, pois eu quero sair com você domingo à tarde. Ora, então estamos à escuta de Nelson Ed, Domingo à Tarde. E se você quiser então pedir uma música, faça como estas pessoas. Você pede para aqui, telefone e pede a música que prefere ouvir e a gente estará cá para na passar. Então, uma ótima manhã e boa escuta. Escuta a Rádio Arcancel 96.2. Me responda, mas diga. Baby. Ora, 10 horas e 30 minutos e estamos ao meio da nossa emissão das manhãs românticas. Ora, então eu tenho aqui mais uma música pedida da parte de Manuela de Araújo para todas as pessoas que a conhecem e não esquecendo a sua cupina. E também o seu marido e então e os animadores e da minha parte o meu muito obrigado e eu vou passar então aqui como de habitude a sua bela canção e é para a sua Capina Rosi e todo mundo que a conhece e para todos que trabalham com ela eu vou passar aqui então a sua cançãozinha que ela gosta muito de ouvir e então é o Tony Carreira Resta. Je te prie de rester, de ne pas t'en aller sans moi. Car ta place est ici et ma vie est finie sans toi. Si je t'ai dit des mots qui t'ont blessé de trop, pardonne-moi. Je ne vais plus m'emporter. Je te jure de changer. Crois-moi. Un jour, tu sais bien qu'on oublie pas comme ça sans regret tellement d'amour. Et tu voudras refaire ce chemin à l'envers d'un jour vers moi. Je suis prêt à changer si j'ai pu te blesser parfois. Sans toi, ce sera trop difficile. ventilação. Sonho de mulher se descobriu. Vive uma ilusão que ainda não sentiu. O primeiro amor chegou. Uma nova luz brilhou. Ela se encontrou nesse sonho. Então, vimos de ouvir música aí, então eu tenho aqui mais uma música pedida, que é da parte da Sera Esperança, para todos os doentinhos do mundo, para todas as pessoas que eu conheço e para todas as pessoas que estão a sofrer, como ela que também não está muito bem, e para todo o auditório da rádio, e não esquecendo os animadores. Então eu vou passar aqui uma canção que tem por título o Nelson Ned, Tudo Passará. Eu acho que tudo passará na vida. A gente tem que ter um bocadinho de paciência, não é? Então, vamos escutar esta linda música. Depois, sem querer, te perdi. Não pensei que o amor existia, que também choraria. mas tudo passa. C'est sur le 96.2 FM.

nossas roupas espalhadas pelo chão. E é tão grande o amor que a gente faz, que em nosso quarto já não cabe mais. Pelas frestas da janela se derrama pela rua. Ora então, a música que nós viemos ouvir da Cabritinha para a Glória não era Senhor Joaquim Dias, era Joaquim Alves. Fascínio desse instante, passarinhos fazem festa nos seus ninhos, no momento em que sozinhos somos muito mais amantes. E é tão grande o amor que a gente faz, que pelas ruas já não cabe mais. Se ela pelos ares, toma conta da cidade, e felicidade é tudo que se vê. Sinais se abrem, mas ninguém tem pressa, e o carteiro olhando o céu esquece até da carta expressa. Silenciam-se as buzinas, os casais fecham cortinas e o mar se faz mais calmo por nós dois. E é tão grande o amor que a gente faz, que até os absurdos são reis. Para o bairro e a cidade, nessa hora então tudo para quando a gente faz amor. Ora, são 11 horas e 12 minutos, isto o tempo passa a voar. Ora, eu vou passar aqui mais uma cançãozinha também. Vou passar aqui mais uma cançãozinha que tem por título Jorge Ferreira, Um Belhinho Caminhava. E isto é para uma pessoa, especialmente para ouvir, que chegou ontem de Portugal. Essa pessoa sabe por quem eu estou a falar. Ora, então, vamos ouvir essa bonita canção. Um velho per la porta di un nome, una fatica di paura. É, isso é verdade, para lá iremos tão bem, não é? A juventude acaba e a velhice vem, e a gente tem que ter respeito por todas as pessoas, isso é uma verdade. E continuamos então com as nossas belas músicas românticas. Alguma coisa me incomoda agora. Talvez a falta de você. E no silêncio dessa noite lá fora, ouço apenas o eco de uma canção. Meu pensamento vai buscar distante, sempre voltado em sua direção. E o mais certo estou vivendo nessa hora. Quando a dor aperta, só quem sabe que seja o coração. Olhando a rua pela vidraça embaçada, dentro do quarto não consigo me conter. Tanta aflição, eu parecendo uma criança. É chão, é choro, é saudade, é vontade de viver. Se eu pudesse ser a força só você não vê. pecado. Que virei teus olhos, relâmpago e viril, rajada de vento em beijos turbulentos, seduziu. Navegar teus sonhos, regar teus sentimentos, orvalho de amor, cor de pensamento, yeah, yeah. Nuvem passageira, inverno de paixão. Então estamos a escutar a chuva que cai, é verdade, está lá fora, está que a chuva, eles anunciaram para hoje, e a gente aqui a tem. Então, boa escuta, e são 11 horas 37 minutos e estamos quase a chegar à nossa reta final das manhãs românticas. Juntos nesse som vamos viajar na ponte aérea. tua boca, ti ama na externa tua voz. No teu corpo a noite é mais curta e eu fico doente de amor. Gostava de tocar no teu cabelo, gostava de dormir na tua pele, pensar que tudo foi um sonho, depois descobrir-te outra vez e amar-te como eu amaria, como homem uma mulher, e ter-te para sempre minha, sem poder acreditar. Tão minha, minha, minha, minha, fazes parte da minha pele. Conhecer-te foi minha sorte, amar-te é um prazer, teu peito, o mel do amanhecer. Meus dedos procuram caminhos para chegar ao fim do teu ser. Dançar a valsa das ondas, corpo a corpo tu e eu. Unir-me contigo na sombra, escrever-te um poema de amor. Amar-te como eu amaria, como um homem uma mulher, e ter-te para sempre minha, sem poder acreditar. Tão minha, minha, minha, minha, fazes parte da minha fé. Conhecer-te foi minha sorte, amar. Yeah. 54 minutos e estamos quase na reta final de Manhãs Românticas. Então estamos à escuta de Lucas e Mateus. Vou-te amar assim, por te amar assim. E então vamos ficar com uma ou duas canções do Dia Paizão e depois chegaremos ao fim da nossa emissão com as Manhãs Românticas. Nem sei qual a razão para não gostar. Sei que tu vinhas prender meu coração e foi por ti que consegui esta canção. As horas tristes já passaram de momento. Amor existe agora no meu pensamento. E é assim que eu vivo neste nosso mundo, por uma vida, um amor que é tão profundo. Eu não quero mais trocar de amor. Sou feliz depois de te encontrar. Nunca mais me deixes, por favor. Pois sem ti não sou capaz de amar. Eu não quero mais trocar de amor. Sou feliz depois de te encontrar. Nunca mais me deixes, por favor. Pois sem ti não sou capaz de amar. Alors, on s'est mis à la course? Sur l'Apple Watch aussi, il y a du nouveau. E vamos continuar com a nossa emissão, e então com o dia paisão, e então amanhã estaremos aqui o Vitor, encontraremos aqui o Vitor amanhã às 2 da manhã com Portugal em Festa, e depois à tarde teremos então a nossa amiga Glória com a música da Glória. E Judy, encontraremos Frankie Rodem, mas ele ir para lá, não sei se ele vem, se não vem. E às 9 horas, o ser Algemiro. E Frankie Rodem, e depois também, a partir na sexta-feira, estará com o fim de semana à porta apresentado por mim mesmo. Não posso mais esquecer, contigo quero viver, para ficar sempre contigo. Dá cá, e não digas que não. Eu sei que vais gostar, que eu pego na tua mão. Dá cá. Quando eu ouço aquela canção, sinto uma saudade de te ver. Lembro o dia triste da separação. Meu amor, eu não posso te esquecer. Quero convencer que sou indiferente para ela, porque o seu modo de ser é que me fez gostar dela. Um dia vou lhe dizer que quero casar com ela. Quando ela passa, cheia de graça, mulher assim eu nunca diga, podem crer. Lindo feliz, de mim saia, mas há quem diga, tomara que caia. Um dá por outro, outro é subia. Se é de manhã, ela diz bom dia, e todos gritam, mulher tão bela. Ela sorri, mas não dá bola. Como é linda essa mulher, com a olhar tão atrevido. Se ela anda sempre sozinha, nunca não anda comigo. Ela um dia será minha. 11 horas e 59 minutos, estamos a um minuto do meio-dia. Agora então é assim que eu me despeço e cheguei ao fim da minha missão. Com as manhãs românticas, espero que vocês tivessem passado uma ótima manhã na nossa companhia, que comigo conta isto, foi um grande prazer em estar aqui na presença da rádio e com vocês aí desse lado. Ora então, cuidem bem de vocês, façam cuidado, o tempo está um bocadinho chuvoso, mas se vocês quiserem ficar à tarde à escuta da rádio, ou então fazer uma cestazinha que faz bem. E encontraremos aqui sexta-feira, se Deus quiser, para mais uma emissão com o fim de semana à porta. O meu muito obrigado a todas as pessoas que telefonaram e desejo-vos um ótimo dia, muita saúde, tudo bom, bom apetite, e vou-vos deixar com a RTP Internacional. Até lá, então, um ótimo dia. Às 10 horas da manhã nos Açores. foi a solução possível, diz o presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, no Hospital de Penafiel. Com o aumento dos doentes nas urgências, as cirurgias programadas tiveram de ser suspensas. Farmacêuticos hospitalares em greve é a segunda paralisação desde outubro. O chefe da diplomacia russa critica o Ocidente e a Ucrânia e diz que as propostas de paz apresentadas por Kiev são irrealistas. Chuva, por vezes forte em Portugal continental, norte e centro e também no Alto Alentejo. Na Madeira, céu nublado, Açores, céu cinzento com abertas, chuva fraca nas ilhas do Grupo Ocidental e Central. Notícias, edição Rita Soares. O Hospital do Padre Américo em Penafiel suspendeu todas as cirurgias não urgentes até ao final desta semana, mas há já o aviso de que pode ser necessário manter os blocos operatórios encerrados por mais dias. O hospital tem 50 doentes em macas nas urgências, à espera de vaga para internamento. Ontem eram 60. O presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, Carlos Alberto Silva, explica que para se conseguir internar doentes, foi preciso mexer na atividade programada. Precisamos das camas e de maneira que a forma mais rápida e com menos dano para a nossa atividade foi essa. Até quando é que ficam suspensas as cirurgias não urgentes? Neste momento está previsto até o fim da semana e vamos avaliando dia a dia, como é evidente, porque nós somos um dos hospitais do país com melhor taxa de resolução das cirurgias em tempo adequado, não é? Com esta situação deixa-nos alguma folga. De toda a maneira, também não queremos que se prolongue mais do que aquilo que é necessário e por isso vamos avaliando quase dia a dia, ou seja, para já suspendemos até ao fim da semana e depois logo veremos. Se a situação se repetir, naturalmente que teremos que voltar às mesmas soluções, não é? Agora, espero que não seja uma situação continuada, não é? Declarações do presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, entrevistado pela jornalista Rosa Azevedo. Carlos Alberto Silva admite que o cenário é complicado, que há doentes que estão em macas nas urgências há vários dias, à espera de vaga na enfermaria. O Hospital de Penafiel tem registado um aumento do número de doentes nas urgências, doentes que apresentam, sobretudo, queixas respiratórias. O dia de hoje fica marcado por uma nova greve dos farmacêuticos dos hospitais. Estes profissionais cumprem uma segunda paralisação depois de terem feito a primeira greve de sempre em outubro. Exigem a revisão das tabelas salariais, bem como a contagem integral do tempo de serviço para a progressão na carreira. Ouvido pela Antena 1, Miguel Dias, do Sindicato Nacional dos Farmacêuticos, lamenta o que diz ser o silêncio do governo. Não vimos até hoje qualquer abertura por parte do Ministério de Saúde para incitar um processo negocial. Os farmacêuticos vivem uma situação claramente insustentável, sentem-se abandonados pela tutela, têm fracas condições de trabalho, têm uma tabela salarial, pasme só, que não é revista desde 1999 e, portanto, precisam realmente de serem atendidos e não serem discriminados face às outras carreiras na saúde. A greve decorre hoje e amanhã e abrange todos os serviços de saúde que dependem dos Ministérios da Saúde, da Defesa e do Trabalho. Estão previstos serviços mínimos, mas o sindicato espera uma adesão superior a 90%. O ministro russo dos Negócios Estrangeiros teceu hoje várias críticas ao Ocidente. Sergei Lavrov está a participar na cimeira do G20, que decorre em Bali, na Indonésia. Foi lá que falou também sobre as propostas da Ucrânia para negociar a paz com a Rússia. Propostas que Cláudia Aguiar Rodrigues, Lavrov, diz serem irrealistas. O ministro russo considera irrealistas as condições propostas por Kiev para iniciar as negociações para a paz. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, apresentou um plano para acabar com a guerra, mas o Kremlin não vê um real interesse da Ucrânia em pôr fim ao conflito. O ministro russo dos Negócios Estrangeiros acusa ainda os países ocidentais de politizarem a declaração do G20. Sergei Lavrov, que já esteve reunido com o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, o chanceler alemão e o presidente francês, critica as potências ocidentais por condenarem a Rússia pelo que está a acontecer na Ucrânia e acusa o Ocidente de iniciar o conflito. Quanto à exportação dos grãos e dos fertilizantes russos para os mercados mundiais, Lavrov adianta que ainda se mantém os obstáculos, mas garante que as Nações Unidas estão a trabalhar para resolver o problema. As últimas horas marcadas pelas críticas do ministro russo dos Negócios Estrangeiros ao Ocidente e também à Ucrânia, ele que está a participar na cimeira do G20 que decorre na Indonésia. A TAP vai ter de pagar mais de 120 milhões de euros em reembolsos obrigatórios a passageiros nos Estados Unidos, bem como uma multa superior a 1 milhão de euros. A companhia portuguesa é uma das 6 companhias aéreas sancionadas pelas autoridades norte-americanas. As sanções servem para compensar passageiros com voos cancelados ou alterados de forma significativa. Em declarações registadas esta manhã pela SIC Notícias, Ramiro Sequeira, da Comissão Executiva da TAP e chefe de operações, esclarece que estes reembolsos dizem respeito a voos durante a pandemia e que não são por isso uma surpresa. Era esperado o valor dos reembolsos e a multa foi uma decisão da autoridade americana que a TAP naturalmente vai respeitar e vai cumprir. Posso dizer que ao dia de hoje já está resolvida praticamente a totalidade dos reembolsos. Depois de termos tido uma recuperação, não só da procura, mas também financeira, através da ajuda do Estado e de todos os contribuintes portugueses. Há já informação de 2 voos da TAP cancelados hoje, um de Newark para Lisboa e outro de Lisboa para Newark. A estimativa é das Nações Unidas, o planeta atinge hoje os 8 mil milhões de pessoas. É um marco para refletir sobre os recursos da Terra e é também uma chamada de atenção, Isabel Cunha, para olhar para a mesa do amanhã. Só é preciso a calculadora se a taxa de fecundidade se mantiver como está. Em 2090, Portugal tem metade da atual população. Nós não conseguimos substituir a população se por cada 2 pais, pai e mãe, não conseguimos ter 2 filhos. E, portanto, com 1,34 nós estamos realmente em extinção. Vamos ter 5 milhões de pessoas lá para o ano 2090, 95. Henrique Oliveira, matemático no Instituto Superior Técnico de Lisboa, fala numa catástrofe demográfica. Portugal não oferece condições para as pessoas para planificarem uma natalidade sustentável para o país. Ora, isto é um desastre do ponto de vista económico, do ponto de vista da própria subsistência do país. É uma situação, neste momento, catástrofe. É quase, quando nós falamos da catástrofe climática, que é global e que é muito importante, mas há em Portugal neste momento uma catástrofe demográfica, que é muito pouco colocada na ordem do dia. E na opinião de Henrique Oliveira, coordenador de vários estudos demográficos, não chega a imigração, são necessárias outras medidas. As políticas